9835-5333. Muito bem, atenção em farmácias de plantão em Sanserê. Farmácia Sanserê, Avenida Brasil, número 400, no centro. Telefone 3433-5533. São J, 813, Rádio Super Difusora, onda média, frequência de 960 kHz, Sanserê, Santa Catarina, a emissora mais potente da região. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. O Sicoob Credimoc lança a promoção Julho do Consignado Sicoob. Durante o mês inteiro, as taxas de empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS estarão com um desconto especial para você viajar, reformar a casa, realizar projetos. Seja qual for a sua necessidade, aqui você tem as melhores taxas do mercado. Venha para o Sicoob Credimoc e aproveite os juros baixos, além da possibilidade de receber o valor do seu empréstimo no mesmo dia. Sicoob Credimoc, faça parte. Você está ouvindo Super News. Super News. Mais informações na sua manhã. Agora em Sanserê, Divino Espaço. Uma loja com artigos místicos, religiosos, lembranças, artesanatos feitos à mão e presentes em geral. Kits para batizados, kits para padrinhos, escapulário de porta, mandalas, canecas, camisetas masculinas, femininas e infantis com propósitos para realçar sua devoção. Produtos de aromaterapia, aromatizadores de ambiente, incensos e incensários de diversos modelos. Divino Espaço, Rua Santos Dumont, 295, Sala 2, fone 3433-9939. Clínica Mercenário de Sanserê, referente na saúde da auditiva. Alta tecnologia, pintura Biocolor, 12,90. Ômega 3, 19,90. Para aumentar a imunidade, tem vitamina C e uma ampla linha de vitaminas. Trabalhamos com o tão procurado óleo de Avia Cruz. Tudo que você precisar de uma farmácia, você vai encontrar na farmácia Ilha Farma, na Rua Vitor Conde, 777, em frente ao fórum. Fone 3430-0090. Super News. Muitas novidades esperam por você na loja Baratão. Venha conferir nossas promoções. Blusa moletom feminino juvenil, apenas R$25. Calça moletom feminino e masculino adulto, a partir de só R$50. Croque feminino e masculino infantil, R$20. Jaqueta e blusas moletom feminino adulto, por apenas R$50. Jaqueta moletom masculino infantil a partir de R$25. Parcelamos tudo em até 6 vezes no cartão. Loja Baratão, ao ladinho da rodoviária em Sanserê. Parece que está voando. Nós estamos sempre no período.